школы имедят. Cuzero grau de fazer 8 mais. Novembro, padrão de pista livre, continue a aproximação. Novembro. Chame 6259, chame Recife, frequência 1251. Recife 251, 6259, boa noite. Aqui no novembro, tô livre pouso, pista 17, vento de 150 graus com 07 nós. Tem livre pouso na 17, é com 1 novembro. Curva direita, Leda após direto bridge, interceptor Pesulo 10, até SMAP. DCT Lúvito, após conforme a rota do plano. Transponde 5014, controle Salvador 1935. Ativo, serviço 360, conforme para o Galeão, decolada 10, Dael com curva direita, Dael, Leda, Brite, depois após o Lu 10, Smart, Lúvito e conforme. Controle de sede após a 935, acionando 5014, Oxenair 6201, pronto, puxa acionamento, ponte 612. O Xané 6201, contingimento correto, livre acionar portão 06, chame para o táxi. Camará, obrigado, Xané 6201. Alfa Juliette Golf, confirma estacionamento e pista de decolagem. Gente, Alfa Juliette Golf, prevista saída da EL, com curva direita, aguardando a cópia. O meu Tango Juliette Solo, confirma estacionamento e pista de decolagem. Pela direita, frequência livre. Eu Tango Juliette, Fortaleza, aprovado nível 450, via Pesulo 19 até Bangu, DCT Abucu, após direto. Decolada pista 17, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5562, controle Salvador 1935. Juliette, cotejamento correto para acionamento, chame a torre no 895, confirme PLB. Livre acionar, chame para o táxi, o meu Tango Juliette. Para o táxi, Oceaner 6201, com 121 a bordo, 3h45 de autonomia, Fernando Guarulhos. Oceaner 6201, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Gente, via parte Índia, 118 105, 101 62. Tango Juliette, autorizado táxi, até a Tango Juliette da Parra, ponte para ingresso na pista. Dado ingresso, táxi via pista, reporte na cabeceira 97, pronto para decolagem, o meu Tango Juliette. Juliette Golf, copia? Alfa Juliette Golf, aprovado Salvador Serra Delta Charlie Oscar, nível 400. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, Leda, pós direto bridge, intercepta Upper Zulu no 6 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5071, controle Salvador 119, decimal 35. Obrigado, boa noite. Galhar e manter, pistão no 0. Alfa Juliette Golf confirmando após o Bravo Hotel Zulu, voa conforme a rota do plano. Alfa Juliette Golf, cotejamento correto para acionamento, chame a torre no 895, confirme PLB. Direcionar, chame para o táxi, Alfa Juliette Golf. Oceaner 6201, autorizado de decolar, pista 0, vento de 140 graus com 089. Devo decolar, pista 0620. Leda, após direto bridge, intercepta o peso do 10, até SMAP após conforme a rota do plano. Transponder 5064, controle Salvador 119, decimal 35. Localizado Rio de Janeiro, nível 300, decola pistão no 0, com curva à direita no perfil da Elda, Elva Leda, Leda Bridge, Bridge intercepta o perfil do 10, Oceaner 4, transponder 3097, confirmando após o SMAP conforme a rota do plano e aeroporto Sierra Bravo, Golf Lima, ok? Ativo, direto localizado aeroporto de Avião e após o SMAP, manda com... 3197, cotejamento correto, chame pronto. Alfa-Romeo 201, decolado às 4h30, fechando controle em 199-35. 199-35, bom trabalho, 6201. Controle Salvador, uma boa noite, o Channel 6201, na saída da El, não se escuta. Boa noite, o Channel 6201, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado o Lida. Subindo para o 360, autorizado direto o Lida na presente, 6201 da Ocean. Romeu Tango Juliette, autorizado decolagem, vento de 140 graus com 08 nós. Controle o Channel 6201. Eu sigo o Channel. Já teria a possibilidade de coordenar com o centro adjacente aí a fura de bridge na presente? Aguarde 6201. Bom, grato. Controle, boa noite, Papa Romeu, Romeu Tango Juliette. Boa noite, Papa Romeu, Romeu Tango Juliette, contato radar, saída Momo, suba para o 450. Na Momo, sessão 450, Romeu Tango Juliette. Autorizado o Bride 6201. Autorizado o Bride da presente 6201, muito grato. Alfa Juliette Golf autorizado, táxi pela pista, reporte. Confirme, pista 1-0. Autorizador, ataque pela pista, chame na Texas Lima. Alfa faz Juliette Golf. Juliette Golf, chame Célula em 121-190. Romeu Tango Juliette, chame Recife na frequência 12545. Tá bom, vou. Recife 2545, obrigado, boa noite. No ingresso pátio principal, contorno mesmo, prossegue após Taxiway Índia. No ponto de espera, transfere novamente a torre para ingresso de decolagem. Tem bom. Firma. Na 6201, chame agora Recife, frequência 12251. 12251 em Recife, 6201, chama. Juliette Golf autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, ventos de 140 graus com 0 novidade. Autorizado, suspensionamento à porta, tá? Alfa Juliette Golf, decolado 57, chama o controle 119-135. 19-35, Alfa Juliette Golf. Retorno em Salvador, boa noite, Papa Romeo, Alfa, Juliette, Golf, transfere. Boa noite, Alfa, Juliette, Golf, contato radar, vou para o 400, autorizado por Leda. Direita, Leda, 400, Alfa, Juliette, Golf. Bono 099, com fins aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto bridge, apesulou no meia. Transponder 5072, controle 1-9351, 099. Bono 099, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso e uniforme. Bono 971, no galeão aprovado nível 360, e a cola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto bridge, interceptar o pêndulo 10, até SMAV, após conforme a roda do plano. Transponder 5074, controle Salvador 9.35. Aciona identificação, chegada a MAN, chame no ponto ideal desse dano. Confirme a pista que o senhor vai fazer, a ordem do Alfa. Correção, Golo 971, cotejamento correto, chame pronto. Obrigada, Aman, a ordem do Alfa. Boa noite, Gol 1866, identifique, vai na Pro de Duna, desce inicialmente para o nível 050. Papa Romeo, Alfa, Juliet Golf, chame Recife 1251 e alterna 3395. 251-3395, Alfa, Juliet Golf. Para o táxi, 3097, 108 ao bordo, 4 horas, Guarulhos. 3197, Indiano Fox para chame torno 1895, ajuste 1011. 1011, deve estar aqui a Índia, até o ponto de espera, quando vai 1895. Boa noite. Eu estou passando de voar Bruna, me apresenta, isso o Alfa. Autorizado, direto do Bruna, chame no ponto da descida, caso o Alfa. Sete, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus com 0-7-3. Livre alinhar e decolar, pista 1-0, tanto 3-1-9. Da 3197, recolado ao 06, chame controle 1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Da 3197, passa 1300 na circuito. Boa noite, da 3197, contato radar, subiu para 300, patrulha de Leda. Direto Leda, livre extensão 300, da 3197. Tango Oscar, o Alfa deixa para 2000 pés, o ajuste no 01 ou não? Meu Gol no 099, só confirmando, se eu poderia confirmar com a equipe de solo se tem que fazer o follow me até através 08 devido a obras. Gol no 099, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 ou no 1. Gol no 1, correção, gol no 866, autorizado a final do ILS, desce para 2000, um ajuste no 0 no 1, informe no localizador. Gol no 866, livre para o localizador comigo. Gol no 71, aguarde, 30 segundos. Comandante 99, autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento de 130 graus, canteiro menos. Só 3197, chama agora Recife, 12251. Recife, obrigado. Sim, o Gol 971, chama para o táxi. No 099, decolado, Alpha Romeo 2, chame controle 199, decimal 35. Lá, PV, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o 099, agora decolado. Boa noite, Gol 1099, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado o líder. 360 para o dileiro, é Gol. Localizador Sigland, Gol 1866, estabilizou. Chame Torre 1895, tamo pouso. Obrigado, bom trabalho. Patango Oscar do Alfa, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado na final do procedimento. Azul Alfa autorizado ao final do ILS X-Way, informe estabilizado no localizador. Boa noite, o Gol no 866, externo 3 chegado. Gol no 866, tráfego avistado, livre pulo, pista 10, vento de 130 graus com 07 nós, ajuste 10011. 1011, livre pulso na 10, Gol no 866, obrigado. 1099, chame Recife agora na frequência 1251 e alterna 13395. Então 3662, acione identificação, chegada mar e desça para o nível 050. Fazendo o mesmo, autorizado olhar e manter. Pistão na zero, gol 1866. Afirmativo, gol no lado 71. Meia no solo, fazendo 8, livre pista pela direita no solo, 1-200-9. 209 livrando, boa noite, obrigado. Boa noite, Gol no 866, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, 866. Fique desse mantém 060, chegada mais reduzida para 2309. Decolado 2-0, chame controle 1-9, sinal 3. 3-5, chamando, 7-1, gol 1, boa. Boa noite, controle Salvador, 1-9, 7-1. 1-9-7-1, no contato radar na decolagem, subiu motel 360, após cruzar 2000, voe direto Leda. 360, após 2000, Leda. Azul Alfa, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. Azul Alfa, prossiga pra torre. Batango Azul Alfa, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso, baixado de trabalho. Oscar, Patão Vasco Azul Alfa, autorizado pouso, pista na zero, vento de 120 graus com 0,7 nós. Autorizado pouso, alfa de logo. Siga. Qual a possibilidade de coordenação com o centro Recife a proar o hibrídio? Aguarde. Muito obrigado. Golo 971, suba restrito ao 340, mantendo a rota. 340, mantém rota. ...3662, pista para 2000 pés, altímetro Salvador 901. 971, chamei o centro Recife, 251, alterna 3395. Alaska Zulu Alfa, Alfa Alan 2006, confirma intenção de pátio. Gente, livre de estrela direita, chame solo em 121 final 9. Alfa, boa noite. Táxi inicialmente via Alfa, reportagem da Táxi 6 Juliette para ingresso. ...258, sem identificação, ver se mantém o 050, chegada na área. Direto de TAP 3850. Zulu Alfa, Juliette, pátio 3, posição 07 do pátio 3. Livre LS, chama estabilizado. Camarada. Bono 168, Livre LS, para 12 mil pés, chame no localizador estabilizado. Estabilizado o visual da 3662. 62 completa aproximação, chame TAN 1895. 1895, boa noite. Tá 3662 na escuta da torre? Noite, passou externo, passado travado. Sente, tá 3662, livre pouso, pista 190, vento de 120 graus com 08 mais. Sente, tá 3662. Desce para 12 mil pés, altímetro é Salvador 1091. Está 3858. Desce para 12 mil pés, altímetro é Salvador 1091. Aproximação, chame torre 18, decimal 95. 895, no 968. Metriz 10, boa. Identifique, decimal 10. 3 mil pés, altimetria Salvador, 1091. Metriz Mosouro, vou Itapa. No solo, aos 34, ele vive pista pela direita, chame solo, 12, 1, 9. 329, obrigado. 2 Salvador, gol, 1168, levantação da Serra, embaixo da cá. 1168, continua a aproximação, guarde pista livre. Vai dando, 1168. 3662, táxi via Alfa, Juliette, Pat